Thiago Cigano na viola. Sou seu fã, né, mano? Paguei. Eu te juro, eu admito que foi ilusão. Errei. Um descuido, um deslize do meu coração te magoei. Fiz exatamente o que devia pra te ver chorar e me ver chorar. Não sei se te implano de joelhos o perdão ou se te deixo ir, mas eu vou tentar te procurar, tentar. De um erro, uma loucura dessas que a gente faz. Por um gole a mais. Foi nessa hora eu me vi ali sentado, feito bobo e sem reação. E você na minha frente docemente me estendeu a mão. E com os olhos cheios de água disse que foi covardia o que eu fazia. E foi embora. Foi levando a minha paz, o meu sorriso desapareceu. Já não sei mais o que faço dessa vida, já não sou mais eu. Se tiver um jeito me perdoa. Não chora, não chora.